que temos aqui? Papai Cruel? Mas que horror! Então você é o tal de que todos falam? Não brinca, não brinca, não posso acreditar! Não brinca assim e diz pra mim, vai ter que me explicar! É velho, é feio, não dá pra engolir! Eu posso até rasgar ou então vou morrer de rir! Sou o monstro verde e cheguei pra assustar! Melhor ficar esperto, porque eu vou te pegar. Se não está tremendo, cuidado, meu irmão, pois nunca mais você vai ouvir esta canção. Eu sou mesmo de assustar. Me solte agora ou irá sofrer as consequências. Crianças me aguardam, chega de tanta violência. Não brinca, não brinca, não estou ouvindo bem. Se isso continuar, vou acabar comendo alguém. Que medo, que coisa, você me faz chorar. Mas me desculpe porque eu preciso começar. E o que vai fazer? Farei o melhor que puder. O som dos dados a rolar me toca o coração, porque eu gosto de apostar e não vacilo não. Eu devo confessar que me divirto muito mais. Se uma vida está em jogo, isso é bom demais. Liberte-me agora ou sua hora chegará. Oh, puxa, que coisa! Você me faz pensar! Será que não me entende ou só quer me irritar? Não adianta, já era! Nem tente resistir! Porque eu sou o monstro verde e não há como fugir! Hahaha!